Metal Tua Rocha. Em nome da Auge Music e Doriva Produções, tem mais sucesso. Essa é boa demais, essa é boa demais, é pior. Eu sei que ele te machucou, eu sei que ele te enganou. Que carotário vacilão, esse infeliz não te merece não. Por isso eu cheguei e tô querendo ficar de vez. Fui enganado também, mas juro que eu só vou te fazer bem. Deixa eu ser o teu amor, deixa eu ser o teu amor, deixa eu ser o teu amor. Eu não sou esse palhaço que só te enganou. Te enganou.